7 Uno, boa noite, eu tenho aqui o 390 aprovado para Aracaju, copia? É, para Recife, confirmado. Perdão, para Recife, autorizado já, copia? Copia. Ok, o perdão, o Gol 1271 é autorizado para Recife, nível de voo 390 pela Upper Whiskey 58. A pista hoje é a 10, decola com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5477, o controle em 119 decimal 8, o cotejo. 390 Recife, Upper Whiskey 8, saída Puca, Caju, 5477, para o controle 198. É o Gol 1271. Correto 1271, chame para acionamento no portão 5. Vai para acionamento no portão 5, Gol 1271. do rebote, bom dia e muito obrigado. Salvador, Golo 271, Antônio 25 para o posto de acionamento. Pisado acionamento, chame táxi ao time de 104, Golo 271. Vá para o táxi, Golo 271. Alfa Doutor aqui, fazendo Salvador, com 1, 2, 3 a bordo. Salvador, 3 e 14 e 1, 2, 3 a bordo. Falei pro táxi, via Índia e Alfa, chama no ponto de espera da 1, 0 para a decolagem. 1, 2, 7, 1. De Alfa, no ponto de espera de Maratão, 1, 2, 7, 1. O 271 está autorizado na decolada 10, vento é 150 graus, 612 de nós. Isso é bem decolado, 10, volume 270. Puxa que o Juliette Papá prossiga. Bom dia, Solo. Posição 05. Autorizado, reporte ao termo. Sim, Juliette Papá, reportará ao termo. Foro 271, decolou os 45, controle 19-8, bom voo e boa noite. 19-8, voo no 271. Controle. Controle Salvador Golo 271, bom dia. Bom dia, contato cadastro 390 Serapuca. 390 Serapuca, Golo 1-2-5-4-5, bono 2-7-1, obrigado, bom dia. seria Sun 3601, a gente está informando um pouco de autorização para a Sun 3601, muito bom dia, está autorizado para Congonhas, nível 360, decola da 10, saída da Eureta Bridge, onde prossegue via Upper Zuluno 6, conforme rota. Aciona 5507 no transponder, 119.8 é frequência do controle. A sua aerovia é Perzulu 16 e a saída é da Euleda Bridge, e em Bridge intercepta Perzulu 16, decola da pista 10. Da Euleda Bridge a Perzulu 16, decola da pista 10. Cotejamento correto, chama para push na remota no 3. Afirmo, prossiga. O esquisilé de papá, a sua mensagem vai intercortada. Prossiga, por gentileza. O esquisilé de papá, livre a frequência do pátio 1, do posição 5. Gente, muito obrigada e até a próxima, babá. Até a próxima, obrigado, bom dia.